profissional na maior, única e exclusiva cobertura do Carnaval de 1992. Não gaste seu dinheiro em qualquer lugar. Vá correndo ao Magazine dos Enxovais. No Cantão da Economia, aqui em Cianace. Pelo Juari e Oscar Diamante Azul, com uma promoção incrível neste mês. Óculos de grau, preços com preços baixos. Venha conferir. Óculos de todas as marcas. Na Pelo Juari e Oscar Diamante Azul, na Praça 26 de Julho, aqui em Cianace. Posto Amazonas e Posto Santo Antônio. Lavagem, troca de óleo, borracharia. O melhor atendimento. Posto Amazonas e Posto Santo Antônio. Venha conferir o carinho que seu carro merece. Eletroluz Mauro Cirani. Há 13 anos servindo Cianorte e região. Conte com os profissionais que darão total atendimento ao seu eletrodoméstico. A expectativa é para terça-feira, a melhor noite de carnaval. Porque aqui o carnaval é o carnaval ecologia. Certo, Valéria? É, o carnaval aqui tá bom, tá bom. Pode chegar aqui que tá beleza. Muito obrigado, Valéria. Então, é o seguinte, vocês... Confiram o pedido do Valéria. Cheguem aqui e confiram o carnaval de 1992. Tem mais um grande amigo meu aqui também que vai entrevistar. Olá, colega, qual é o seu nome? Claudemar. Ô, Claudemar, o que você está achando de hoje, da noite de hoje? A animação do pessoal está melhor ou pior da noite, na noite passada? Não, a noite passada foi mais agitada. Hoje, normalmente é o domingo, é mais tranquilo, né? Mas tá bom. Tá bom, o pessoal tá meio de ressaca, meio cansado, aí para um pouco o ritmo, né? É, essa noite é uma noite mais cansada, né? E amanhã tem promessa de um carnaval melhor que hoje. Bom, você continua no mesmo ritmo que a noite passada, eu vi você tá sambando como nunca, né? Bom, é a noite passada eu estive, a noite... Hoje estou novamente, amanhã prometo e futuramente. É isso aí, falou meu grande amigo. Muito boa noite e muito obrigado. Obrigado. Isso aí, agora a Maria Lima está do outro lado do salão, você tem mais duas folhas. É com você, Maria. Ah, eu mesmo, Maria Lima. Pois é, estou aqui ao lado dos garotinhos aqui, né? Elas fazem parte do bloco desse Rosberg, isso. E elas estão caracterizando, eu não sei, sabe o nome? Eu não sei, sabe? Eu sei que tem osso em todo lado aqui. Os meus estão lado, onde você arrumou tanto osso? Tá pegando no matadouro lá. Pois é. Homem, nós compramos esse osso. É, os nossos peixes, os velhos compraram. Olha, você cata osso aqui. É brincadeira. Olha, tem um cara ali que tá com osso ali, vai levar uns 5 metros. Brincadeira. Mas isso aí, a turma de vocês ganha? Beleza! É a festa acontecendo. É a festa acontecendo aqui no seu like clube. O pessoal fica me matando. Pois é, vou tentar entrevistar a gente aqui. Mas tá maravilhoso aqui. Bora, não. Segundo dia, amanhã é segunda-feira brava. Quer dizer, hoje? Segunda-feira brava. Mas o pessoal se esqueceu, né? Porque todo mundo tá pensando aqui, ninguém tá indo embora, né? Todo mundo dançando, pulando e anda bem. Vou tentar entrevistar mais pessoas aqui. Deixa eu ver se dá certo. 1h45 de segunda-feira. Eu ia dizer pra Maria falar pra esse fuleante fora do microfone, fazer como disse o grande pai da psicanálise, Freud, né? Às vezes o microfone é somente o microfone, não é nada mais que isso. Aí, beleza, né? Bom, o Urbano, há pouco tempo atrás, ele entrevistou um fuleante e disse que não achou, não viu outro perfume por lá. Aqui na rádio, não tem como outro perfume aqui, não tá, no Gil? É, quem trouxe pra gente foi a Rita Lee. Vamos ver esse lance perfume? Popular. Nesse carnaval, depois da pandemia, a noite, você tem que